deserto, Senhor, falaste a Moisés, convocando o povo para o teu viver. Solenidades são santas em nosso ser. No sétimo dia, o descanso oferecer. Celebraremos, ó Deus, com gratidão, teus mandamentos, nossa salvação. Na Páscoa e na festa, teu amor vamos cantar. Santas convocações, a ti vamos adorar. Primícias trazemos com alegria e fé. O sacerdote move o pão a ti é. Sete semanas contamos em tua luz. Na colheita da vida, a esperança nos seduz. As convocações, a ti vamos adorar. E quando a terra nos der o seu fruto, não esqueceremos de quem tudo é. Com ramos de palmas a ti nos curvamos. Diante da tua presença, nosso Rei Deus de pé. No mês sétimo, a festa de alegria. Nas tendas habitamos, lembrando da tua via. Tua graça nos guia, tua voz nos conduz. Santas convocações em ti está a luz. Celebraremos, ó Deus, com gratidão, teus mandamentos, nossa salvação. Na Páscoa e na festa, teu amor vamos cantar. Santas convocações, vamos adorar. Assim proclamamos as tuas verdades. Em cada geração trazemos as saudades. Santas convocações no coração a brilhar com fé. Essas letras foram criadas para serem cantadas em um estilo de adoração que reflete a beleza e a solenidade das instruções dadas por Deus a Moisés, incorporando elementos de celebração e memória.